Olá, esse é o nosso primeiro programa Fonte de Ideias da Igreja Fonte da Vida de Santos, apresentado por mim, Fábio Blanco, e pelo pastor Fernão Ferraz. Este programa tem o objetivo de divulgar nossas ideias e nossos pensamentos sobre cristianismo, sobre a nossa vida na igreja, também sobre a nossa vida em geral. Mas não queremos que esse programa seja apenas um divulgador das nossas ideias, e contamos também com a sua participação, mandando suas perguntas, suas ideias, seus pensamentos, também suas dúvidas. Nós estaremos respondendo nos próximos programas, tá bom? Dentro da possibilidade, é claro, mas nos próximos programas, já que o programa não é ao vivo, é gravado, estaremos respondendo e comentando os e-mails mandados para nós, tá bom? Vou passar para vocês o e-mail, é fontelog@uol.com.br, repetindo, fontelog@uol.com.br, ok? Vamos lá, vamos começar. Estou aqui do meu lado com o pastor Fernão Ferraz. Tudo bem, pastor? O que o senhor espera desse programa? E dê aí as suas boas-vindas ao pessoal, aos nossos ouvintes. Tudo bem, Fábio? Eu queria também aproveitar e cumprimentar a todos os nossos ouvintes. Espero que nós possamos entrar em muitos lares através da internet. E é uma alegria muito grande. Eu sei que essa é uma ideia que está no coração do Fábio já há bastante tempo. E a gente tem conversado sobre isso. E eu acho uma oportunidade muito boa para que a gente possa estar falando sobre as coisas concernentes ao cristianismo, dando qual é a nossa impressão, qual é a nossa ideia de tudo o que está acontecendo nos dias de hoje, e sempre atrelando tudo isso à palavra de Deus, que deve ser o guia da nossa vida. Então eu tenho a impressão que vai ser muito bom, não só para mim e para o Fábio, mas para todos que, de alguma maneira, participarem desse programa. Amém, que assim seja. E nós estamos usando a internet, né, pastor? Com esse objetivo. Tendo a internet, sabendo que ela é um veículo maravilhoso para a gente divulgar também o evangelho, né? Como é bom a gente viajar, passear pela internet, em sites evangélicos. A gente encontra mesmo, dentro do meio evangélico, coisas não muito boas, mas se a internet serve para trazer tanta confusão, tanta revolta, tornar tantas pessoas estranhas, conhecidas, né? Fazer com que o ego de muitas pessoas se sobressaia de uma maneira, para mim, ainda assustadora, ela também é muito importante para usar esse espaço aqui para falar de Jesus, para meditar sobre a doutrina cristã, sobre o nosso comportamento frente à palavra de Deus e diante do nosso dia a dia tão que trabalha tanto, às vezes, contra aquilo que a gente crê, aquilo que a gente deseja para as nossas vidas. Então, é um espaço essencial. Mais um espaço para que a gente possa estar divulgando então as ideias cristãs. Há uma tendência no meio mais puritano, muitas vezes, em querer condenar o uso da internet, dizendo que ela é uma abertura para o pecado, uma abertura para o diabo. E a gente lembra até algum tempo atrás, né, pastor, o que se falava da televisão, que a televisão era algo maléfico, algo ruim, era como se levasse o diabo para dentro de casa, chamavam até a televisão de a besta. E uma vez eu li uma brincadeira que falava: a televisão não é a besta é você que assiste a TV. E tem muito sentido, né, pastor, porque quem faz a TV ou a internet boa ou má é a pessoa que a usa. A internet não tem um valor intrínseco, não tem um valor nela mesma, como a televisão também não tem um valor nela mesma. O que faz a TV ou a internet ser boa ou ruim é o uso que se faz dela. São apenas instrumentos. O homem é que transforma ela em coisa boa ou coisa ruim, não é mesmo? Eu poderia até dar uma sugestão. para que a internet deixe de ser esse monstro que entra pelo nosso lar adentro e causa transtornos. Basta que pais estejam atentos ao tempo livre ou ao tempo em que os filhos estão em casa. A internet está se tornando o que a televisão foi durante um bom período na educação dos nossos filhos. Os pais tendo que lutar, tendo que trabalhar muitas vezes os dois, marido e mulher, fora de casa, para ganhar um sustento que muitas vezes não chega nem a ser digno, com o trabalho dos dois. Chegavam cansados em casa e muitas vezes a educação dos filhos nesse momento passa por uma situação de cansaço dos pais e eles gostariam de um tempinho de paz. E, então a televisão se transformou um tempo atrás na babá dessas crianças. Hoje é a internet. Então crianças que passam 3, 4, 5 horas seguidas diante do computador, fechadas em seus quartos, e de repente entrando em sites pornográficos ou do tipo, ou se imbecilizando em jogos intermináveis que baixam na internet. E isso sim é um problema muito sério, que eu vou pedir que haja um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de esmero, né, para que as pessoas possam estar atentas a isso, porque aí sim as nossas crianças vão estar sofrendo uma influência muito negativa, porque muitas delas ainda não têm idade para selecionar. Isso. E aquilo que é interessante, aquilo que é gostoso, né? Um joguinho de futebol vai fazer com que a criança se distraia com isso, não cause assim grandes problemas para os pais, mas eu acho que aí está se criando o maior problema. Tudo acho que vem da atitude do homem, né, em relação ao instrumento que ele usa. É muito fácil, como o senhor falou, fazer como se fazia um tempo atrás. Os pais deixavam os filhos assistindo televisão, praticamente tendo aquele aparelho como um substituto, né, da atenção atenção que deveria ser dada pelos próprios pais. A internet também faz esse papel hoje. Mas para mim, pastor, tanto a internet como a TV são como um rolo de macarrão. Ou seja, um rolo de macarrão na mão de uma mulher ciumenta pode se transformar numa arma. E assim, não é por causa da mulher ciumenta bater com um rolo de macarrão na cabeça do marido, né? Que esse rolo de macarrão passou a ser ruim. Não, é um instrumento, depende do que você faz com ele. Diante dessa comparação, encerro o assunto aqui, que está tá muito que comecem bem, a pensar, muito bem colocado. Antes que comecem a falar que já começou o machismo, né, do meu lado. Não é, é só uma comparação. Mas eu queria, já seguindo essa linha, pastor, que a gente está falando da internet, da TV, eu queria falar sobre essa liberdade. Porque nós estamos falando que esses instrumentos, a internet, a TV, são apenas um meio, né, que o homem usa para fazer aquilo que é da sua vontade. Isso está ligado totalmente à liberdade humana, ao livre-arbítrio. E da mesma forma, pastor, eu entendo que a liberdade não possui um valor intrínseco, um valor nela mesma. Porque ela apenas é um facilitador, um instrumento na mão do homem para que ele faça o que é da sua vontade. A gente só pode valorar a liberdade pelo seu objetivo final. E qual é o objetivo da liberdade? É permitir que o homem faça aquilo que está, né, na sua cabeça, no seu pensamento. Ela servindo para isso é o máximo que a gente pode valorar. Por que que eu falo isso? Por que que eu entrei nesse assunto, pastor? Porque há uma certa tendência, às vezes, no meio evangélico, se criticar a liberdade, dizendo que há liberdade exagerada, que não deveria haver essa liberdade, e com isso tenta-se impor algumas regras, tenta-se impor alguns cerceamentos que impedem do homem assumir a sua responsabilidade diante de Deus. Quando nós cerceamos a liberdade, nós escondemos qual é a intenção verdadeira do homem. Por isso que eu sou um defensor mesmo da liberdade de expressão, da liberdade de consciência. Quando nós deixamos essa liberdade clara, fica mais fácil julgarmos, fica mais fácil analisarmos quais são as verdadeiras intenções do ser humano. Você falou duas palavras importantíssimas nesse assunto, que é liberdade e responsabilidade. Fábio, eu vivi o Brasil, quando eu estava entrando no mercado de trabalho, logo depois de me formar em odontologia, eu vivia num Brasil que tinha acabado de recuperar quase toda a sua liberdade, quando a Revolução tinha terminado e as pessoas começaram a gozar de uma liberdade muito maior que não tinham tido durante 21 anos. Eu confesso para você que eu não gostava daquele estilo de vida em que havia censura, e uma censura burra, uma censura que depois a gente ficou sabendo, não levava a nada. Mas eu também confesso para você, Fábio, que o que eu vi após isso também não me agradou. Também não me agradou. O uso da liberdade do brasileiro beirando a libertinagem. Aí, por isso que eu digo para você, dessa outra palavra importante que você falou no teu comentário, responsabilidade. Depois eu fui para Portugal e vivi 4 anos no Portugal pós-salazarismo. E o que eu ouvi da época de Salazar, da época da ditadura salazarista, era que tudo andava dentro de uma ordem muito bem estabelecida, mas à mão de ferro. E as pessoas estavam divididas, muitos falavam com saudade e outras pessoas falavam com absoluto terror. Conheci pessoas que tinham sido torturadas pelo regime e tudo, então esse tipo de tolimento da liberdade não é bom nunca. Mas também eu conheci o Portugal pós salazarismo, onde a liberdade era total, e eu vi também exageros absurdos que leva de novo aquela palavra, responsabilidade. Para mim, Fábio, gozar da liberdade plena, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir, plena, é maravilhosa. Mas se nós pudéssemos colocar os valores divinos, e aí pode ser que tenha gente que vá nos escutar e cair da cadeira, mas eu acho que seria um mundo ideal, a pessoa gozar de uma liberdade plena olhando para a palavra de Deus. Mas até aí, Deus, a gente vê a mão de Deus e como a criação de Deus é perfeita. A gente sabe que esse seria o melhor dos mundos, né? Um mundo baseado nos princípios cristãos. Mas nem por isso Deus impôs os seus princípios. Ele deixou o homem escolher o seu caminho. E eu vejo nisso, pastor, a perfeição da criação. Porque só poderia haver verdadeira adoração, verdadeira atitude. Você só pode conhecer o coração do homem se realmente houver liberdade. E aí a gente cai na responsabilidade, que é o homem respondendo pelos seus atos. A liberdade traz isso que eu acho importantíssimo. Cada um responde pelos seus atos. Se com essa abertura realmente há libertinagem, mas o homem não mudou por causa da abertura. O que aconteceu é que antes ele simplesmente retraía essa manifestação, às vezes, com pensamentos torpes, mas com a liberdade, isso fica claro. E aí a gente sabe, pode julgar, pode até criticar, e cada um acaba dando conta diante de Deus do que faz. E não esconde, às vezes, as mazelas que num momento ditatorial, num período de tolimento dessa liberdade, fica escondido. Eu entendo bem o que você está querendo dizer, concordo plenamente contigo, eu só acho que, por exemplo, vivendo num meio de total liberdade, que seria o melhor dos mundos, vamos dizer assim, se nós tivéssemos uma humanidade responsável, seria muito, muito interessante. O problema é que eu acho que as autoridades civis não conseguem brecar a sociedade quando ela começa a manifestar sintomas dessa libertinagem, né? Eu acredito que entrem pessoas já mal intencionadas tentando exagerar na sua liberdade. Eu acho que é interessante viver a liberdade assim. Eu tenho liberdade de falar, de agir, de pensar, mas essa liberdade minha termina onde começa do meu próximo. Tudo aquilo que realmente Jesus pediu que nós estivéssemos atentando, né? Para tentar viver numa sociedade que já tinha sido ferida pelo pecado, tentar viver numa sociedade da melhor maneira possível, ou seja, tentar retornar para os valores que Deus colocou para que vivêssemos da maneira mais harmônica, mais perfeita possível. Acho que isso, sem querer ser no pessimista, acho que só com a restauração do homem, só com... Milênio, né? No governo de justiça de Cristo. É. Não sei, porque a gente olha, né, o ser humano hoje, a gente não consegue enxergar essa natureza capaz de saber o seu limite, né? Saber até onde pode ir. Parece que o homem não sabe lidar com o maior, talvez os maiores dons que Deus deu para nós, que foi essa possibilidade de decidir, essa possibilidade de pensar por si mesmo. O homem tende a fugir de suas responsabilidades. Se a gente for lá para, desde o princípio, né, pastor, em Adão, no momento que eles fizeram aquilo que Deus falou para eles não fazerem, naquele momento você vê que tanto o homem como a mulher tentam se eximir da responsabilidade, jogando a responsabilidade para o outro. E aí passou a ser essa a história da humanidade. Isso. Não sei se até não valeria a pena a gente citar esse texto que você, Fábio, falou, que está lá em Gênesis, quando Deus cobra uma posição do homem e da mulher, quando ele percebeu que o ambiente criado por ele para que o homem, o primeiro casal, vivesse, já não estava mais em harmonia por causa do pecado. Eu vou então ler aqui diretamente do livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 8, e diz assim: "E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi." Então, aquilo que você estava falando, Fábio, já no primeiro casal, quando ele se vê diante do pecado, de algo que ofendeu a Deus, a essa comunhão que Deus quis sempre estabelecer com o ser humano, a primeira coisa que aconteceu foi isso que você falou. Eles, usando da liberdade que eles tinham, eles feriram a sua comunhão com Deus, e a primeira coisa que eles fizeram a partir daí foi arrumar a desculpa. O homem dizendo assim: "Foi a mulher que tu me destes que me deu o fruto e eu comi." E a mulher, quando foi questionada por Deus, disse: "Foi a serpente que me enganou e eu comi." Será que isso ficou impregnado na alma humana, pastor? Totalmente. Porque se a gente for lá em Jeremias, eu vou ler um outro texto. Jeremias 31, 29 e 30, fala assim: "Naqueles dias nunca mais dirão: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão." Vê que já tinha na época a ideia sempre de se eximir da responsabilidade pessoal e trazer, seja do teu antepassado, seja do próximo. Nunca o homem gosta de assumir o seu erro. Aliás, uma doutrina estranha às escrituras, muito usada hoje em dia dentro das igrejas. Né? Essa coisa de que o que você está vivendo hoje é fruto de desvios e pecados de uma geração passada, uma geração hereditária, da família, né? Tudo, né? E não lê a Bíblia, né? Porque está aqui em Jeremias, Deus repreendendo. É numa outra passagem que ele cita também isso aqui. Deus fala assim: que história é essa de vocês ficarem falando isso? Que história é essa que roda no meio de vocês, de falar que os filhos, os pais erram, os filhos acabam sofrendo? E você citou no início da tua fala exatamente o que era o plano de Deus: exerça a tua liberdade. Eu estou criando vocês para o exercício da liberdade, mas responsabilizem-se ao usar dessa liberdade. Vocês vão ter que responder pelos seus atos. É, vê que já tinha lá no Velho Testamento, e com o advento do cristianismo, isso se tornou aberto, essa consciência individual, essa responsabilidade individual se tornou bem claro, né, para todos, né? A pregação de Jesus é bem clara nesse sentido, porque o homem ele ainda não tinha plenamente desenvolvido essa ideia de responsabilidade pessoal, de consciência individual. Até a salvação no Velho Testamento era entendido como algo nacional, né? Algo ligado a uma nação, a um povo. Jesus vem e traz a ideia exata, segundo a qual o homem responde pessoalmente pelos seus atos. Até mesmo antes de Jesus, a gente pode ver a pregação de João Batista. É uma pregação direcionada para o homem individual: arrependa-te e converta-te do teu mau caminho. É individual. Então, para uma sociedade, para pessoas que não estavam tão acostumadas a pensar exatamente assim, o cristianismo trouxe isso abertamente. Bem lembrado, João Batista, né? Que chega e diz, com outras palavras: toma uma posição, você, individualmente, toma uma posição se você deseja o reino dos céus. E, Fábio, é interessante que, para mim, o exame de consciência, o exame do seu interior mais intenso que nós vemos nos evangelhos, para mim é o Sermão do Monte. Eu preguei aqui na igreja durante 7 domingos, se eu não me engano, esse sermão maravilhoso que está em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Todo ele é o Sermão do Monte, e ele tem um momento em que Jesus diz assim, e isso eu vou citar, Fábio, até para que as nossas igrejas, as nossas lideranças evangélicas estejam atentas para isso. Tá? O Senhor Jesus diz, num determinado momento desse ensino espetacular, ele diz assim, capítulo 7 de Mateus, verso 21: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha o exercício da liberdade de um cristão. A minha liberdade é viver buscando e fazendo a vontade do Pai. É interessante, né? Parece até contraditório, mas eu acho que somente a pessoa que teve uma experiência pessoal com Cristo vai entender isso que a gente está falando. E eu acho que a gente podia até alertar o cristão, porque se eu estou falando e um cristão está ouvindo, ele tem a obrigação de entender isso aqui. Ele tem a obrigação de entender que muitas pessoas, por esse alerta de Jesus, ao longo da história do cristianismo, estão usando o nome de Deus, estão pautando as suas atitudes, colocando o nome de Deus à frente, e eles não têm nada a ver com Deus. E Jesus alerta que só tem a ver com Deus aquele que busca fazer a sua vontade. Se eu ouço esse testemunho tão lindo, esse ensino tão lindo de Jesus, mas não o pratico, eu não sou uma pessoa que está exercendo a liberdade que Deus deu de uma maneira correta. Eu tô indo para a perdição eterna, isso é sério. Acho que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender o evangelho nesse ponto. Jesus falou assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente vê nos escritos de Paulo, ele falando o tempo todo que foi Jesus que nos libertou. E a gente fala, poxa, mas nos libertou? Mas a gente tem que servir a Deus. Isso não é liberdade. Isso na mente humana parece que funciona assim. Mas se a gente meditar um pouquinho mais profundamente, pastor, a gente vai entender isso. O homem, quando ele está longe de Deus, ele se guia pelos seus desejos. Ele se guia pela sua vontade. Fazendo isso, ele não age por uma determinação deliberada e racional. Até pode ter essa aparência, mas na verdade ele está sendo guiado pelos seus próprios desejos, pela sua própria vontade. E aí aquilo que parece liberdade, se nós formos analisar profundamente, não é. É aquilo talvez que Paulo fala de escravidão do pecado, esse tipo de coisa. Define, Fábio, se, até para que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender. Se isso que você está explicando aí, que o ser humano sem Deus vive achando que é liberdade, não é liberdade, o que é então? Quando a gente serve a Deus, a gente faz isso por uma deliberação, por uma decisão pessoal vinda da razão. Isso, perfeito. Então, aí quando você está servindo a Deus, você está fazendo isso porque você realmente quer, ainda que os teus desejos te levem para outro lado. Então você passa a ser senhor da sua decisão, senhor do seu desejo, até. Ou você até suprime o seu desejo para fazer alguma coisa. Isso é liberdade. Quando, pelo contrário, você deixa que o teu desejo seja o senhor da tua vida. Então, seguindo esse raciocínio, a gente poderia dizer que, nesse caso de eu exercer a minha liberdade, fazendo a minha vontade e não dando lufas para o meu Deus, eu poderia denominar de rebelião, ao invés de exercício da liberdade. Se eu estou entendendo o que você está tentando dizer, a gente olha lá para trás e vê que Deus criou o homem para se relacionar com ele. A razão da nossa existência tem a ver, está intimamente ligada com Deus, por mais que a humanidade hoje não consiga entender isso e bata a cabeça para tentar mostrar que não é isso. Nós sabemos que é isso. Então, se o homem hoje usa essa tão desejada liberdade para se voltar contra Deus, seria então uma forma dramática de rebelião e não de exercício da liberdade. O exercício da liberdade seria essa que você falou, que é tão linda, né? Da gente, de livre e espontânea vontade, chegar para Deus e dizer assim, eu sou livre, estou aqui para te servir, o que o senhor deseja. E é tão, tão liberdade que se a gente decidir ou até relaxar nesse serviço a Deus, a gente acaba fazendo o que é o contrário da vontade de Deus. Vê como é a liberdade. Enquanto que o homem sem Deus, ele não tem essa opção. Ele vai sempre servir a carne. É aquela guerra que existe entre a carne e o espírito. Perfeito. Perfeito até a lembrança e a citação dessa palavra tão forte, escravo. Paulo dizia que a humanidade era escrava do pecado. Né? E não há ideia de supressão mais profunda da liberdade do que a ideia de ser escravo. É. Né? Onde a sua liberdade é totalmente tolhida e você passa a ser objeto de um senhor, né? Que é teu dono. O pecado toma conta, vira senhor da vida do pecador, daquele que quer usar a sua liberdade como lhe aprouver. Inclusive, pastor, o Sermão do Monte, no fundo, há uma convocação de Deus, do homem, a atitude responsável, a atitude de amor, a atitude moral, que ele vai exercer na sua vida, tanto com Deus como com o próximo. Está na essência desse Sermão do Monte, não é? E um sermão que o Senhor pregou durante 7 domingos, e o Senhor vinha me falando como ele impactou na sua vida, Fábio, eu espero que tenha impactado a igreja como me impactou. A mim me serviu bastante. Graças cada domingo Deus. Eu tinha... Graças a Deus, porque dentro desse tema nosso do uso da liberdade, eu fico impressionado de ver como isso se aprofunda na questão do Sermão do Monte, Fábio, porque a gente percebe aqui que Jesus está pedindo coisas que para uma humanidade desinteressada de Deus é absolutamente fora do natural. É antinatural. Antinatural. Aquilo que você falou, Jesus pede para ser bom, Jesus pede para ser paciente, Jesus pede para perdoar aquele que te fez mal. Tudo que para o ser humano não é fácil de se viver. Se a pessoa que estiver nos ouvindo quiser fazer um exercício, é só ela pensar a última vez em que ela foi ofendida. Que ela pense tudo aquilo que veio, todo sentimento que veio no seu coração, para ver como é difícil a gente chegar e amar essa pessoa que nos ofendeu. Isso é liberdade? É aí que a gente está falando, né? A pessoa nos magoa, automaticamente vem um sentimento, uma vontade de reagir. E isso, normalmente, para o homem que não é espiritual, isso normalmente toma conta dele. A liberdade foi embora. Agora, quando o homem, e eu tenho certeza que o senhor vai falar isso, quando o homem não reage ao natural, mas com a sua decisão, ele toma uma atitude conforme o que Jesus Cristo ensinou no Sermão do Monte, eu acho que aí ele está exercendo toda essa liberdade de Deus de maneira maravilhosa. Fábio, essa definição que você está dando de liberdade, do exercício da liberdade em Deus, é lindo, profundo, verdadeiro. Mas eu acho que tem gente que vai ouvir e vai falar, meu, esses caras estão ficando, é louco. Porque é só a presença do Espírito Santo de Deus que nos faz entender assim, que nos faz enxergar assim. Olha só esse texto do Sermão do Monte, Fábio, para a gente tentar ilustrar isso que a gente está falando aqui. Jesus diz em Mateus 7, 13 e 14. Ele dá uma sugestão, para aqueles que quiserem realmente pertencer ao reino dos céus, ao reino de Deus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. Veja, não tem... Eu imagino uma pessoa que sofra de claustrofobia, né? Aquele pânico por lugares apertados ou fechados. Você imagina uma pessoa atender essa sugestão de Jesus? Olha, existe um lugar espaçoso, um caminho largo, com portas enormes que você pode passar e andar por ele tranquilamente, abrindo os braços, né, sem aquela sensação de lugar apertado, sufocante. Mas esse caminho leva para a perdição. Entra pelo lugar estreito, né, entra pelo caminho apertado, pela porta estreita, porque essa conduz à vida. E aqui mesmo Jesus está mostrando, poucos são os que acertam por esse caminho mais difícil. Foge do natural, né? Nessa hora aqui, a gente só vai exercer a liberdade de entrar por essa porta mais difícil, aquele que realmente teve um encontro com Jesus, está a fim de exercer sua liberdade plenamente em Deus, em Cristo Jesus. E para o homem moderno, acho que isso é mais difícil ainda. O homem moderno, ele tem como principal objetivo da sua vida ser feliz. Ele tem como principal objetivo da sua vida satisfazer as suas necessidades. Vê bem onde eu quero chegar, pastor. Se a porta estreita é, por óbvio, o caminho mais difícil, demanda esforço. Demanda negar algumas coisas. Demanda ir contra aquilo que a gente está falando até agora, que é o natural. Servir a Deus demanda decisão. E para o homem moderno, negar, às vezes, aquilo que é para sua satisfação é algo impensável. E Jesus falou exatamente isso. Poucos são que encontram esse caminho. Porque o homem não quer isso. O homem só tem os olhos voltados para o hoje, para o imediato. Ele não consegue pensar que ele precisa, muitas vezes, negar algumas satisfações daqui para viver depois a eternidade ao lado de Deus. Não, ele só consegue enxergar aqui. Então ele não consegue negar os prazeres e as satisfações que ele pode ter aqui para ganhar um pouco mais à frente com Jesus. E nós fomos avisados, tanto pelo Senhor Jesus como pelos apóstolos, nas cartas que estão no Novo Testamento, nós fomos avisados pelo Espírito Santo também, de que a coisa seria assim. Jesus e Paulo, por exemplo, Pedro, eles sempre orientaram a igreja a estar olhando para a eternidade. Uhum. Porque, justamente por isso, aquilo que a gente está vivendo aqui é muito forte, porque nós estamos vivendo, é o nosso dia a dia. Uhum. E os valores vão tomando conta da nossa consciência, da nossa vida, quando os valores, por exemplo, apontados pelo Sermão do Monte, são completamente diferentes. E se eu quero exercer minha liberdade em Cristo Jesus, a liberdade plena que você está falando, que você descreveu tão bem, Fábio, eu preciso começar a pensar dessa maneira. Então eu olho aqui e vejo que eu vivo numa sociedade em que tudo tem um preço. Uhum. Para que eu possa adquirir uma qualidade de vida, eu vou ter que correr atrás da grana para poder bancar tudo isso aí. E de repente vem a contracultura do cristianismo e diz assim, Jesus diz assim, olha, não junteis tesouros na terra, junte-os nos céus. Né? Quer dizer, a tua vida ganhando vidas para Jesus, mostrando, apontando o céu pro teu próximo que está sofrendo, que está precisando de uma resposta, de tomar uma posição, e você usar a tua vida para isso, para levar pessoas ao conhecimento de Jesus, ao conhecimento do céu, enquanto que tem cara enchendo o bolso de dinheiro, achando que isso é que vai resolver, que é isso que ele está usando a liberdade dele justamente para isso. Infelizmente, dentro das nossas igrejas também há uma visão de um materialismo exagerado, né? Onde uhum. tudo vai se resolver aqui e agora. E eu acho que nós estamos até entrando num tempo, Fábio, de cativeiro uhum. da alma. Verdade. Porque se a igreja começar a prestar atenção no discurso que tem sido ouvido, uhum. tem sido falado nos púlpitos das igrejas, de muitas igrejas, graças a Deus que não são todas, mas de muitas igrejas em que, meu, o negócio é você ser feliz com muito dinheiro, uhum. com prosperidade financeira, material, poder na mão, tudo isso como se esse Deus abençoasse e quisesse só isso para a tua vida. É. O próprio Senhor Jesus deu uma parábola dizendo assim, tinha um cara preocupado com isso, e ele construiu um celeiro, e ele plantou pra caramba, e fez um depósito enorme, e disse para a alma dele, agora descansa e curte tudo isso, e ouve a voz de Deus por trás, louco. Se te pedirem a sua a alma agora. Para dar. É só vou citar a carta de Paulo aos Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai a vós pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, a gente tende a querer moldar o discurso de Jesus, o discurso dos apóstolos. O senhor leu um texto muito forte. Citou outro também muito forte. Eu também estou lendo esse muito forte. Infelizmente, nosso tempo está no final, não vai dar para a gente aprofundar, mas já fica para a próxima vez que a gente conversar. Ótimo. O homem tem a tendência de analisar o texto partindo da sua experiência pessoal. E aí é que começa a cometer vários tipos de desvios no entendimento, quando a gente tem que olhar o texto, olhar o que Deus falar e colocar nossa vida dentro dele. Amém. Mas vamos deixar isso para a próxima semana, porque hoje não vai dar tempo, já estamos no final. Acho que para um primeiro programa deu para a gente bater um papo legal, né, pastor? Esperamos não ter aborrecido demasiadamente os nossos ouvintes. Não precisa, eles têm liberdade. Se não gostou, é apenas não ouvir o programa. Mas se você gostou, se você quiser participar, olha, o programa está aberto. Mande um e-mail para a gente, fontelog@uol.com.br, fontelog@uol.com.br. .com.br, mande sua sugestão, suas perguntas, suas dúvidas, nós vamos conversar aqui no programa e você vai ser um participante efetivo deste programa. Pastor Fernão, obrigado, vamos nos preparar aí já para a próxima, vamos orar para que Deus possa estar abençoando este programa, que possa servir para elucidação, para o crescimento dos nossos amigos e irmãos ouvintes. Fábio, muito obrigado. É uma alegria participar desse momento contigo. Eu acho que a gente comunga da mesma visão do Evangelho. E o nosso desejo, e muito mais do que isso, a nossa oração, é que os nossos ouvintes possam, ao escutar toda essa nossa meditação sobre esse tema, que eles possam estar gozando de liberdade plena em Cristo Jesus, que é a verdadeira liberdade. Deus abençoe a todos. Amém. Fiquem com Deus.